ser. Deixou a cicatriz da luz na minha voz, porque me prometeu um belo horizonte. Quando eu precisei, disse a será?